A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Hoje, neste mundo de computadores, onde acumulamos via Google conhecimento inútil e também tecido adiposo, né, Walter? O sujeito vai ganhando peso ali comendo Doritos. Exato. Não desgrudamos os nossos olhos das telas de LED, seja para cuidar da vida dos outros, né? Ou para ver putaria em computadores que custaram menos de R$900, pagos em 10 vezes. Me lembro que o meu primeiro computador eu paguei R$2.400 em 10 vezes. É mesmo? E era uma porcaria, hein? Bem, mas nem sempre foi assim, né? Nos anos 80, qualquer porcaria de um PC ali XT com 256K de memória e com HD de 5 MB, né? Caramba, 256 de K e HD de 5 MB. Cara, hoje uma calculadora tem muito mais do que isso. Exato. E o monitor, que era um lixo, né, de fósforo verde. Fora isso, eram poucos, né, os que dominavam a tecnologia ali dos softwares como o MS-DOS, hein? Aproveite as ofertas do Natal mais badalado da cidade. Na Mesbla, microcomputador Apple II com 48K de memória e possibilidade de expansão, R$2.890.000. Situando os ouvintes, no final da década de 70, houve ali um boom da microinformática nos Estados Unidos, quando o saudoso Steve Jobs e o seu truta, o Wozniak, colocaram um computador, que na época ocupava o espaço de um puteiro ali na Rua Augusta, dentro de uma caixa de madeira. Verdade. Conseguiram essa proeza e começaram a vender aquilo como pão quente. Como no Brasil ainda tinha reserva de mercado, que não deixava nada de fora do país entrasse sem ter que pagar uma fortuna, né, de taxas, assistíamos o mundo evoluir dentro de nossas jaulas com os corpos cobertos de roupas feitas de pele e catando piolho um da cabeça do outro pra comer, né? Então, só na década de 80 que começaram a entrar no Brasil, via Paraguai, é óbvio, alguns computadores Apple, IBM, Commodore e outras coisas. E aí fudeu, né? Porque brasileiro gosta de tirar vantagem em tudo. Comprava esses computadores, eles começaram a fazer tecnologia reversa, né? Isso quer dizer, eles desmontavam as máquinas gringas e criavam aqui as cópias mal feitas. E nessa economia digital parasitária toda ali, que o Brasil criou, né, nesses anos 80, aí foi se inventando também uma necessidade de capacitar os imbecis para operar essas maravilhosas máquinas. Exatamente. Né? E aí, alguns espertalhões ali, que sabiam ao menos ligar um computador, eles foram fundando verdadeiros templos da catequização digital ali, pra estúpidos como todos nós, né? Exato. Pra ver se a gente aprendia alguma coisa. Eu lembro que a gente tava na escola e pra nós o computador era algo tão inalcançável como ir a Marte hoje, né? Exatamente. E teve o boom, né, das escolas Isso. de computação. Daí esses caras iam até as nossas escolas tentar ali nos pescar. Você vai ganhar um curso gratuito e você só vai pagar o material. Isso, cara. Tinha olhinhos que brilhavam, Exato. Né? Exato. E os pais da gente viam um futuro brilhante, Sim. né? Para as nossas carreiras. Mal sabia que a gente ia chegar ali, né? Ia ter um idiota como professor que não fazia a menor ideia que estava fazendo. Porque, ali. Na verdade, assim que o cara passava um dos estágios ali, o COBOL, o BASIC, isso. Aí os caras falavam, já pode dar aula também, né, cara? Exatamente. Era mais ou menos isso. Você era recrutado. Você chegou a fazer, Walter? Eu não fiz nenhum desses cursos. Cara, eu não fiz, mas eu tive um TK 82C. Na verdade, meu irmão teve e ele tentou, era basic e residente. Aí meu irmão tentou programar e falou, não, essa bosta não é pra mim, não. Aí eu me adonei do negócio. E eu comecei a escrever programinhas, assim, basic. Eu era criança e tal, mas nunca frequentei, não. Eu acho que eu sabia muito mais que os professores. Um amigo da gente, o Camisinha, supra citado já aqui nesse podcast, Sim. ele foi o único da classe que foi fazer esses cursos. Não vou lembrar, obviamente, o nome da escola. Ele foi, a galera fez uma vaquinha, os vizinhos, pra pagarem aquele bando de livros. Aquele monte de livro, né? Porque ele ganhou o curso. Peraí, mas os livros eram caros, pô. Deixa eu ver se eu entendi. A comunidade se mobilizou para fomentar a educação digital. De um único derradeiro aluno. Ele foi aluno. O escolhido. Porque ele era o mais nerdzinho da classe, assim. Ele que quis mesmo, assim, que se empenhou. É. E vejam vocês, hoje é um grande programador de uma mega empresa brasileira. Olha, e tal. Quer dizer que vocês investiram na pessoa certa. Deveríamos ter royalties no camisinho. Nessas escolas, Alexandre, não era um computador para cada um. Era 16 piolhentos. Exato, cara. Pegava-se piolho. Pegava-se piolho na aula de computação. Unheira, né? Unheira. Porque eram os computadores imundos, né, cara? Tinha de tudo naquele teclado. Há relatos que saíam baratos dentro dos teclados. E era aquela coisa, né? Os cursos eram Lotus 1, 2, 3. Sim. Lembro que era uma planilha tipo Excel. Exato. O MS-DOS, né? O Word. Já tinha começado já. Ali naquela época. O nosso ouvinte, o Rodolfo Correia, que brilhantemente participou por telefone no episódio de aniversário. Lembra dele, sim, Alexandre? Sim, claro. Ele que contou aqui suas desventuras lá na Vila Formosa. Falou pelo falecom@agente86.com.br a seguinte história, abre aspas. O meu primeiro computador foi um TK-85, uma evolução... Do teu. Meu, exatamente. É. Que simplesmente era um teclado de borracha preto, né? Que você tinha ali que conectar numa televisão. E no caso do nosso ouvinte Rodolfo, segundo ele, era uma Philco preto e branca com um seletor de canal de catraca pra família toda, né? Ali na cor verde. Voltando ao texto dele. O pior é que quando adquiri este computador no Mapping, onde vinha de brinde um carnê muito bonito, mas parecia uma bíblia, era um, né, carnê verde. Imaginei que iria ser a revolução em minha vida. O que eu não esperava era que para fazer um simples movimento de um pauzinho, né, que provavelmente representava uma pessoa, era preciso digitar códigos malucos. Ficava uma meia hora digitando. Exato. Era preciso digitar códigos malucos, né, de mais ou menos 30 linhas para que ele se movesse em um toque. Isso era o basic, né? Era. Me lembro como se fosse hoje, estava todo feliz para mostrar para minha família o futuro do mundo. Estavam todos ali na sala esperando a Sete Maravilha e, depois de esperar 15 minutos até ele executar todo o processo, citado porque não havia como gravar, né? Desligava o computador, perdia-se o programa, dava para gravar em fita cassete. Né? É. Segundo o Rodolfo Alexandre, a avó dele olhou e falou assim: é só isso? Pô, desliga essa coisa e coloca no Silvio Santos que eu tô perdendo o roletrando. Somente agora, na Sears, computador CT500 por apenas 23 mil cruzados. E esta impressora por apenas 9.500 cruzados. Aproveite, quantidade limitada. Na Sears. No final dos anos 80, obviamente que a gente ainda estava engatinhando ainda com essa tecnologia toda, eu era o responsável por fazer o backup da empresa que eu trabalhava. E se gravava, então fazia o backup nessas umas fitas DAT, né? Fita DAT, mas nesses TKs, 85, 82, era fita cassete. Ah, fita cassete. Você mesmo, usava um gravadorzinho comum daqueles que parecia uma marmita, né? Você ligava ali no computador. Tinha, Alexandre, um programa da Rádio USP, chamava Bits e Bytes. É o programa mais maluco que eu já vi na minha vida. Não me lembro. Eles transmitiam programas de computador pelo sinal de áudio. Ó, que maluco. Eles pegavam e falavam assim: agora vamos passar o Pac-Man pra MSX. Aí começava... Esse é um Robocop. Aí você gravava tudo aquilo na fita cassete e depois carregava no computador. Olha que maluco. O programa mais maluco de rádio que eu já vi em toda a minha vida, cara. E voltando a esse assunto aí do que eu era o responsável pelos backups, eu não tinha o menor conhecimento em tecnologia, imagina, naquela época. Mas eu só sabia colocar a fita e digitar 15 minutos pra alguma coisa. Sim. E ia lá o backup do resgatava. Resgatava o trampo do dia todo da empresa. E uma vez deu um pau. Sim. E aí os caras foram chegar e falaram assim: ah, agora é só a gente pegar as fitas de backup. Foi a única vez que precisaram. Assim, é só a gente pegar as fitas de backup e tudo que foi feito ontem a gente consegue voltar. E aí? Você tinha esquecido. Acho que eu nunca tinha feito um backup direito, cara. Porque ninguém conseguiu voltar. Todo mundo queria me matar, tendo que refazer o trampo do dia todo da empresa, assim. E eram computadores, assim, absurdos, né? Porque tinha o PC XT, o AT286, 386, os disquetes de 5... 5 e 1 quarto. 5 e 1 quarto, exatamente. 720 KB. É, tinha o de 3,5 também. A gente fazia furos nos disquetes, naquele de 5 e 1 quarto, que só dava pra usar um lado, é. Se você se lembra, de fazer um furo dele. Exato. Pra usar dos dois lados. E você lembra que quando a gente ligava o computador, ele ficava contando a memória? Não, exato. Se ele tinha muita memória, sim, ele ficava contando o tempo todo. E os monitores eram só de fósforo verde mesmo, né? De âmbar, né? Que era meio laranja. VGA, exato. Hércules, VGA. Exato. Super VGA. Super VGA com fantásticas resoluções de 320 por 260, que é... telefone de celular vagabundo que eu tô segurando aqui. E quem tinha a infelicidade de trabalhar ao lado da impressora matricial, aquela gigante, ficava... Aí depois desenvolveram um abafador de ruídos pra essas impressoras, tinha, né? Tinha um abafador de ruídos. Que eram aquelas espumas, iguais essas espumas do nosso estúdio aqui. Exato. O abafador aqui realmente era algo bem barulhento, diminuía, né? Diminuía bem o barulho. Você lembra que hard disk era chamado de Winchester? Winchester, exatamente. Que será? Aquilo só dava pra tirar com aquilo. E aí nos anos 90 chegou a internet e a conexão discada. Discada, com cara. Barulho que todo mundo queria ter ali na sua casa, né? Que era o mesmo barulho do programa de rádio lá do Bits e Bytes. Lembrando para os ouvintes da gente, em 86, dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. E se você quiser também mandar dicas, né, sugestões de episódios, nosso e-mail está aberto no falecom@agenteem86.com.br. Esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E essa dica foi da... Não coloquei o nome de quem deu a dica. Quem deu a dica vai ficar muito puto. Nessa mesma empresa que eu trabalhava aí e tal, eu trabalhava no almoxarifado, uhum. E depois do horário eu subia para fazer o backup. E era uma empresa de venda de tecnologia, venda de componentes para tecnologia, certo. Né? Certo. E o que se vendia muito eram os monitores de fósforo verde, que se chamava de cinescópio. Esse era o nome dos monitores. Cinescópio era o nome dos monitores. E era o produto mais caro da empresa, aqueles cinescópios ali de 14 polegadas e tal, que era um boom da informática. Imagina, não existia empilhadeira, eu trabalhava no almoxarifado, então eram 5 peões, a caixa, me lembro muito bem, eram 21 cinescópios de 14 polegadas em cada caixa. Então imagina você, era uma caixa gigante. Mas um cara não conseguia. 4 peões pra botar uma caixa daquela em cima do carro que ia fazer as entregas. Certo. E uma vez, meu amigo, deixou cair a tudo. Parte do Alexandre, que eu era uma magricelinha de tudo, né, cara? Uhum. Não aguentei e voou o cinescópio, foram 21 tubos de imagem destruídos no chão. Sério? Sério, cara. E arrebentou tudo. Arrebentou tudo, mas meu patrão gostava de mim, não mas bateu ele aguentou o backup perdido. É, exatamente. O teste do sofá deve ter sido muito bom na sua admissão. Onde estará, senhor Anísio? Eu me lembro, Alexandre, também uma vez, eu era jovem, eu lembro que eu tinha pra trabalhar um PC, ainda PC. Hoje em dia eu não quero olhar pra cara de um PC. É, o Walter odeia. Eu odeio PC, eu sou um consumidor Apple. Eu tinha pra trabalhar um PC 286, usava um programa da Xerox chamada Ventura, que foi a primeira manifestação de mouse do mundo. O computador era uma bosta, já os 386 já eram latentes. Sim. No mercado, até 486 estava pipocando, e eu ali com 286, e eles não trocavam, pedia para trocar, não trocavam. O que eu fiz? À noite, quando todo mundo tinha ido embora, eu peguei e falei assim, vou queimar esse computador. Aí eu abri o gabinete, eu botei em curto, tudo em curto. Faltou eu botar dentro de um balde d'água. Pra não correr o risco de trocar só a mainboard ali. Queimei placa de vídeo. Queimei... acho que até caguei dentro do gabinete. Terrorista, tecnológico. Aí fechei, tal, direitinho. No outro dia, foram lá, tal, ó. Não liga mais, abrir, mexer, te levar o computador pra consertar. Passou-se alguns dias, trouxeram um computador novinho de volta. E junto com o computador, minha carta de demissão. Ah, merecido. Investigação foi boa. CSI. Trabalho forense me colocou na rua.